7800. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. FM Nordeste Limitada, 98,9 MHz. Natal, Rio Grande do Norte. Uma empresa do grupo Daio Natal. Vem aí, mais uma atração do seu rádio. Tocando a bola, 98 FM. A 98 FM apresenta. Tocando a bola. Oferecimento. Não use a máscara com desleixo. O nome dela não é porta-queixo. 51. Uma boa ideia. Não tem plano? Tem Multimedical. Presidente Bandeira 375 Alecrim e Avenida Nilo Peçanha 231 Petrópolis. Ligue 2030-8004 ou pelo nosso WhatsApp 98191-7077. Potiguar Farma, a mais popular de todas. Entrega para toda a Zona Norte. WhatsApp 99924-4090-91. AMG Energia Solar. Economize até 95% da sua conta de energia. Ligue ou fale 99428-5739. Com Joel e Quartzolite, dão show de bola na sua obra. Agora você já sabe, pra resolver, é tudo no posto Novo Horizonte, BR-101 Neópolis. E Coserme, só construa bem longe da rede elétrica. Não vacile não. 98 FM. E achei que eu tava aqui pensando, eu não dava pra ser esse negócio de juíza de futebol, viu? É tanto impedimento que eu marco aqui nesse bairro. Outro dia mesmo eu impedi seu João, que tava construindo perto da rede elétrica, de tomar um choque. E vou nem também, me aparece aqui empinando pipa perto dos postes, eu apito logo agora. Quem inventa de instalar antena perto dos fios, eu toma logo um cartão vermelho. Eu já tô gostando de juíza. Vai começar. Não vacile não, Coserne. Nada melhor do que sair da retranca e fazer um golaço, né não? Futebol é igual a obra. Quando você escala os produtos certos, o jogo fica bonito. Por isso mesmo, escale Quartzolite para sua reforma ou construção e faça bonito. Entre em campo na Cujol e leve rejuntes, argamassas impermeabilizantes Quartzolite com o menor preço, o maior prazo e estoque da cidade. Não perca esse gol. Quartzolite é Cujol. A casa é sua. 98 FM. Somente uma farmácia que traz as melhores ofertas divulga num time de peso para que você fique bem informado. Confira nossas ofertas. Desodorante Above Aerosol Fragrâncias, R$4,99. Fralda Little Baby Mega, R$25,90. Nebulizador On Room Inala Pop, R$129,90. Lavanda Johnson 400ml, R$29,90. Vitaxon 1 Gama Vitamina C, R$7,90. Kit Derma One com dois sabonetes íntimos, R$11,90. 3663-5684. Ou nos chame pelo WhatsApp 999-24-9091. Sua conta de energia vai sumir. Chegou a MG Solar. Então não perca mais tempo e comece a economizar. AMG, energia solar na sua casa ou empresa. AMG é muito mais economia pra você. Não, não, não, não, não. Conta de energia eu não pago mais não. Solar. Energia solar sustentável é o melhor investimento para sua casa ou empresa. Quer ficar livre da sua conta de energia? Então passa lá na MG. Tá esperando o quê? Passa lá na MG. Rua Antônio Ribeiro de Andrade, 183, Neópolis. Quando você vai ao posto de combustíveis, você normalmente espera algo mais. Você procura resolver outros assuntos, ou seja, ganhar tempo. Na conveniência e posto Novo Horizonte é assim. Você abastece seu carro, troca o óleo, paga contas, faz saques, aposta na lotérica, tem Subway, cervejaria, café da manhã, almoço e jantar. Agora você já sabe, para resolver tudo é no posto Novo Horizonte, BR-101 Neópolis. Marcos Lopes. Alô, amigos do futebol, estamos chegando com o nosso Tocando a Bola aqui da 98, desta terça-feira, para falarmos de futebol para você, tá certo? Daqui a pouco eu passo aqui, 19 horas e 30 minutos. Você está acompanhando aqui o nosso Tocando a Bola, está começando agora, meio na corrida aqui, o Tocando a Bola, tá certo? E aí a gente vai falar de futebol, porque afinal de contas amanhã tem rodada do Campeonato Estadual. Começa amanhã a terceira rodada do Campeonato Estadual de Futebol, a 98. Ela vai para o jogo amanhã à tarde lá no estádio Edgar Montenegro. Edgarzão tem Açu e América, tá certo? Eu transmito o jogo ao lado do Exmar Tavares e do Jackson Capixaba. O Dionísio Oteda apresenta aqui o nosso Tocando a Bola de amanhã. E na quinta-feira, o jogo do ABC contra o Palmeiras, que estava marcado para 15h30, passou para as 8h30 da noite. Quinta-feira está mantido o estádio Frasqueirão, mas o jogo saiu das 15h30 para as 20h30, não é? Certamente atendendo aí a grade da emissora que tem os direitos da competição. A 98 também vai para o jogo. Futebol aqui na 98, você não perde absolutamente nada. No domingo tem a sequência de jogos que nós iremos transmitir, com o Potiguar jogando diante da equipe do ABC lá no estádio Nogueirão, com o Renan Silva e com o Jackson Capixaba. Eu transmito com o Marcos Lira, com o Exmar Tavares, com o Dionísio Oteda. No domingo a gente transmite o América e Globo, é isso, né, Marcos? América e Globo na Arena das Dunas, tá certo? Então esse é o cardápio do futebol da 98, com transmissão da 98 para você. São 19 horas e 32 minutos. Uma notícia triste do nosso futebol. Hoje pela manhã, o atacante Gustavo, que atuou no ano de 2000 no time do São Gonçalo, foi campeão no São Gonçalo, naquele time montado pelo Francisco Diá, que tinha o Paulo Moroni como técnico. Para você que tem boa memória, para você que é de São Gonçalo, você vai lembrar deste time. O Gustavo, no YouTube, você está vendo aí a última fotografia do Gustavo, não é foto de reprodução de Instagram, me parece. O Gustavo, há 15 anos, ele residia em Parnamirim, era paulista, residia com a mãe. Hoje pela manhã, ele foi encontrado sem vida, no banheiro do imóvel onde ele morava. Como havia sangue, a polícia foi chamada, mas a polícia constatou de imediato que ele não tinha nenhum ferimento e que laudos complementares, não é? Confirmarão a impressão inicial da polícia de que o Gustavo foi vítima de um ataque cardíaco. Como a mãe já é idosa, ela não percebeu, só foi ver lá na metade da manhã, não é? E aí a polícia foi chamada. Então ele jogou no São Gonçalo, foi campeão com o São Gonçalo em 2000. O time tinha Denilson, Alex Mineiro, Pantera, Carlos Mota e Renato Peixe, Paloma, Anderson Luiz, Lino e Tostão. O ataque era Polaco e Gustavo. Nesse mesmo ano de 2000, o Gustavo se transferiu para o América, onde jogou um campeonato brasileiro. Ele veio da... Eu estava comentando hoje, 2000, o cara saiu da Ponte Preta para o São Gonçalo, o Touro. E aí foi para o América e acabou voltando para São Paulo. E aí quando parou de jogar futebol, ele retornou para morar aqui, próximo de Natal, em Parnamirim. Então, aos familiares aí do Gustavo... Campeão do primeiro turno em 2000, né? Pois é. E era uma máquina, foi um time muito bem montado. Foi o auge, não é, do São Gonçalo. Então a gente lamenta aí o falecimento do Gustavo, não é? E aos amigos e familiares, os nossos sentimentos. Aliás, também, antes de começar o giro, para você que está no YouTube, Náutico 2-1, Campeonato Brasileiro, Estádio dos Aflitos lotado. O Gustavo fez um pênalti e depois fez um golaço. A gente está vendo imagens do jogo, aí o pênalti que o Gustavo cometeu, fez o pênalti, o Alex Mineiro, acho que era Alex, foi lá e fez o gol de pênalti, e depois o Gustavo se redimiu do pênalti que ele cometeu e fez um golaço, aí de fora da área, ó. Ele enche o pé, uma bomba de pé direito, um canhão, mas não adiantou, o América perdeu 2-1. Esse era o Gustavo, chamado pelos companheiros de Gustavo Verão, em alusão àquele personagem Vera Verão, tá certo? Então, os nossos sentimentos aí aos familiares e amigos do Gustavo. 19h35, tá começando, tocando a bola e o giro de informações pra você. 98, tocando a bola. Com Jackson Capixaba. Boa noite. Boa noite, Marcos Lopes. Boa noite, ex Marta Vares, Marcos Lira de Oliveira e ouvinte do Tocando a Bola. Técnico Moacir Júnior comandou hoje à tarde um treino mini coletivo já de olho no Palmeira. Volante do ABC Vinícius Paulista está satisfeito pela boa sequência como titular depois da chegada do novo treinador. E agora há pouco, presidente do ABC Bira Marques visitou as instalações das categorias de base e a meta é dar total prioridade à garotada. A equipe da 98FM esteve presente acompanhando a essa comissão que esteve agora há pouco. Tudo isso e muito mais, teremos a entrevista do presidente Bira Marques e também do volante Vinícius Paulista Gaúcho. Muito bem, são 19h36 agora, 19h36, falando em base do ABC. O ABC perdeu para o Avaí de Santa Catarina aqui 3-0, foi para a ressacada, primeiro tempo meteu 3-0 no time do Avaí, segundo tempo o Avaí perdeu um jogador com 2 minutos de jogo, e o ABC não conseguiu fazer o quarto gol. Acomodou com o resultado 3-0, decisão foi para os pênaltis. O ABC perdeu 3 pênaltis, um atrás do outro. 1, 2, 3. O Avaí fez 2, eliminou o ABC. É lamentável, não é? Poderia ter avançado e pegaria um jogo grande. Seria mais um jogo de camisa aí para a molecada do ABC. 19h37. Mais informação para você. Boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite, ouvintes do Tocando a Bola da 98FM. Boa noite, Ismael Tavares. Boa noite. Mais tarde eu converso com você só depois. Só de Libertadores. Vamos terminar o jogo. Sem Guedes e Serginho, Everton Heleno pode ser o titular amanhã no jogo contra a equipe do Açu. O América já está concentrado e Rafael Rosa já está regularizado. Muito bem, são 19h37. Alô, você que está no nosso canal do YouTube.com/98FM Natal, aquele abraço, Hugo Leonardo Dantas, o Luiz Gonzaga Lopes Júnior, tá por aqui também o Rodolfo lá de Parnamirim, Kaiser Castro, o quem mais, tem muita gente chegando por aqui, Roberto Rivelino, o JR, o Liedson, sabe jogo, o Liedson Araújo, o Gutenberg Carvalho e o Aldair Justino dos Santos. Rapaziada toda ligada aqui, porque agora tem Opinião a 98. 98, tocando a bola. Com Edmar Tavares. Boa noite. Boa noite, Marcos Lopes, Capixaba, Marcos Lira, Ed Oliveira, Yuri Rocha, meus amigos da 98. É uma pena que tenha sido necessário, por exemplo, que ABC e América perdessem o primeiro turno. O ABC sequer chegou à decisão, o América perdeu para o Globo, para que providências, atitudes, decisões terminassem sendo tomadas, não é? Pelos dois. No ABC a mudança é um pouco mais profunda, porque mexe, por exemplo, com o comando técnico, mas no América também, embora mantendo, preservando o comandante, o América já tomou iniciativas importantes no sentido de reforçar, de restabelecer um padrão mínimo de competitividade. Me deixou uma boa impressão, embora tendo jogado apenas parte do segundo tempo, o meio-campista Everton Heleno, que entrou no lugar de Felipe Guedes depois da expulsão do Serginho. Vamos acompanhar a sequência do campeonato para verificar se de fato há essa melhoria, esse progresso. O primeiro tempo do América foi bom. Foi bom. Foi consistente. Foi um primeiro tempo de imposição. Mesmo com a escalação daqueles jogadores todos voltados muito mais para a defesa, o time foi o time foi pro ataque, mas Serginho fazendo o papel de líbero entre os dois zagueiros marcadores, Felipe Guedes e Juninho à frente do trio de zagueiros, o Romarinho com muito mais liberdade, Everton Silva voltando a jogar o seu verdadeiro futebol. O primeiro tempo do América foi muito bom. No segundo tempo, e a expulsão certamente há de ter contribuído para isso, a expulsão do Serginho, o América voltou a ter os problemas dos jogos anteriores, mas terminou conseguindo e confirmando uma vitória importante. O ABC de fato está demonstrando progresso, já havia demonstrado progresso também no primeiro tempo do jogo com o Globo, o segundo foi de sacrifício e de sofrimento, mas evoluiu diante do Fosse Luz. É óbvio que há inegavelmente o dedo do técnico, a contribuição também de jogadores que estão entrando, como o Denner. O torcedor há de lembrar que eu frisava aqui com alguma frequência um jogo em que o ABC venceu o Palmeiras, por coincidência o adversário da próxima rodada, e que o Denner entrou no segundo tempo e mudou a face do jogo. Esse jogador, em boa forma, pode sim dar uma contribuição importante para o time do ABC. Pelos piores motivos, mas a luz vermelha, a luz de alerta que acendeu para um lado e para o outro, não é? Termina por chamar a atenção para a necessidade de se melhorar. Em termos de campeonato do estado, só tem até a quinta-feira, até depois... Sexta-feira. Sexta-feira. Portanto, o último dia útil desta semana. Dá tempo ainda, se quiser acrescentar alguma novidade em relação à sequência do nosso campeonato. É, o próprio treinador do ABC, ele disse na entrevista, inclusive que foi retransmitida ontem aqui no Tocando a Bola, ele disse sim que o ABC vai contratar até esse prazo de encerramento. Agora é fácil perceber aqueles jogadores nessas mudanças em que o ABC vem realizando, que não vem tendo vez com o técnico Moacir Júnior, Marcos. Eu até selecionei aqui o lateral esquerdo, o Vitor Lindenberg. Ele já tinha perdido a posição para o Marcílio, mesmo antes da contusão. É um jogador que está deixando o ABC. O Juninho Quixadá, ex-Mata Tavares, ele nem aparece na relação. E foi perguntado na coletiva sobre a ausência deste jogador. E chamou a atenção o fato dele ter dito que, para falar a respeito do jogador, iria resolver esse assunto internamente. Tem também o Ramon Baiano. Ou seja, fora dos planos. Fora dos planos. Ele é de contrato de risco, né, Marcos? Se ele é de contrato de risco, eu não sei como é que funciona. Olha, eu sabia que fizeram um pacote com ele. Quixadá tem história no futebol. Ele não é absolutamente um mau jogador, mas era tão visível que ele não estava em condições de jogar. Só a insistência inexplicável, porque a tentativa, em desespero de causa, até se compreende. Agora, botou, se verificou que ele não estava em condições, e o treinador da época disse aqui, não podia insistir. Ele entrou em contradição, ele disse que não tinha condições, que não existia milagre no futebol. Ele estava se referindo à completa ausência de condição física do Quixadá. Mas era um jogo depois do outro, terminou entrando num determinado jogo desde o início da partida. Uma contradição, realmente. Óbvio que isso terminaria por ter um preço, e o preço... O ABC, recentemente... Confere, Jackson, que Marco Dinho será então, dispensado também. Então, o Marco Dinho pouco entrou em campo. Foram 3 jogos e 1 gol. E a oportunidade, quando ele teve, foi exatamente no tempo do ex-treinador. Porque agora com o técnico Moacir Júnior, se não me engano, ele entrou apenas uma partida. Ele chegou com uma boa referência, como artilheiro do campeonato capixaba, como o campeonato da minha região, com apenas 4 gols. Mas é um jogador que também não tem oportunidade com o técnico Moacir Júnior. Você veja que o ABC goleando, jogando bem, mas ele como atacante, ele não teve a oportunidade de entrar. Sete, cujo contrato encerra em breve, não terá o contrato renovado também? Certamente, porque ele pretende contratar pelo menos mais um outro atacante. É o que se vê até para a Série D do Campeonato Brasileiro. E antes, porém, viu, ex-Mata Tavares? Ramon Baiano, eu selecionei aqui, apesar de ter sido relacionado, ainda não estreou com a camisa do ABC. E esse jogador, certamente, não sei, porque até agora chegou o Alisson, já chegou, já vestiu a camisa e entrou até no decorrer da partida. Até, por exemplo, a chegada de um novo atacante, pelo que o Moacir Júnior deixou claro ontem, na entrevista que concedeu, é que o ataque é Vitinho, o Alisson e Claudinho, não é? O Ederson, neste primeiro momento, disputa espaço com o Alisson. E o Ederson vem de uma inatividade mais recente do que a de o Alisson. O Alisson, portanto, está com a preferência nesse momento. Eu acho que Ederson entrando em forma tem espaço para os dois. Só não tem espaço para dois jogadores ruins, para dois caneludos, dois cabeçudos. Aí não tem espaço. O espaço de jogador ruim é não figurar sequer na relação, porque é triste. Termina você tendo necessidade, botando e o sujeito atrapalhando. Mas para bom jogador, meu amigo, há sempre espaço. Vai haver Ederson conseguindo entrar em forma, ganhando ritmo de jogo. Vai haver um momento em que os dois podem pedir passagem. Aí não é uma questão de nem de preferência ou de opção. É uma questão de imposição de uma situação técnica diferenciada. E o Moacir foi bem claro, ele disse hoje é um ou outro. Exato, mas isso não quer dizer que no futuro não possa ocorrer. Moacir não é. Se ele tem dois jogadores diferenciados, vou jogar só com um, vai jogar com e os não dois. E não são dois desconhecidos. Na verdade, não são ABC, dois neófitos, ao contrário, um artilheiro de Libertadores e um artilheiro de Brasileiro Série A. Você quer mais o quê? Pois é. Em relação ao atacante, o ABC tem que ver também a questão a longo prazo. Até porque Ederson não é certeza da permanência dele para a Série D do Campeonato Brasileiro, que é o principal objetivo do ABC. Eu imagino que toda contratação, nós estamos aí quase na metade de abril, o Campeonato Brasileiro começa em junho, pouco mais de um mês, não é? Mês e meio. Eu acho que se você está contratando agora, ainda que o prazo seja até sexta-feira, você já está projetando a disputa do Campeonato Brasileiro e nem poderia ser diferente. O ABC ainda tem uma decisão com a Chapecoense dia 2. É bom que chegue com os reforços inteiros aí para a Copa do Brasil. A despeito da melhoria, do progresso, da evolução, seria muito importante que ele tivesse ali mais pelo menos duas opções para mexer no time durante o andamento da partida. Olha, vai ter público na final do Campeonato Maranhense. É só. Vai ter público na final do Campeonato Maranhense, 19h48. Já detalhes aqui para você. Ali no Maranhão vai ter público. No Rio de Janeiro, a federação pediu, mas foi vetado. Pois é. No Rio de Janeiro. Futebol, todo mundo sabe, é uma caixinha de surpresas. Mas se tem uma coisa que a gente pode e deve evitar que aconteça, são os acidentes com a rede elétrica. E a vida não é uma partida de futebol para a gente colocar em jogo, né? Por isso, faça a sua parte. Se você for construir ou reformar, mantenha uma distância mínima de 2,5 metros da rede elétrica. Não instale antena próxima dos fios dos postes e nem pense em fazer gato de energia. Quer saber mais sobre segurança com a rede elétrica? Siga o arroba Dona Neia Oficial nas redes sociais ou acesse o site não vacile não.com.br. Em caso de acidentes, ligue 116 e avise a Cozerne. Seja bem-vinda, Cozerne, mais um anunciante aqui do futebol da 98. De acordo com o secretário de Esportes e Lazer do Governo do Maranhão, 6 mil torcedores poderão assistir ao Superclássico da Decisão. Quem estiver pensando em ir, Exmar Tavares, precisará obrigatoriamente estar vacinado ou apresentar o exame de Covid-19. No Maranhão pode, é por isso que eu digo, existem mecanismos que são capazes de permitir a volta. Por exemplo, nós temos aqui a Arena das Dunas. 32.500 lugares. Se você adotar um procedimento, se o Maranhão vai adotar, ora, Maranhão não é diferente do Rio Grande do Norte. A gente poderia começar a pensar numa possibilidade dessas para desafogo dos clubes de futebol. Há mais ou menos duas semanas houve a final da Copa da Inglaterra. Foi Manchester City e Tottenham em Wembley. Wembley tem capacidade para 90 mil espectadores, o novo Wembley, não é? E as autoridades esportivas e sanitárias da Inglaterra abriram a capacidade de Wembley para 7 mil pessoas. Pois é. O Castelão lá em São Luís, eu acho que é, maior... é capacidade para 40 mil, 40 e poucos mil lugares. É grande. É, né? Grande, eu tenho impressão. É. Eu vou pedir até para o Yuri Rocha dar uma verificada. Aí seria mais, bem mais do que o percentual que o Reino Unido, por exemplo, liberou em Wembley. Agora veja, por exemplo, a Arena das Dunas, capacidade para 32 mil espectadores. Se você libera 20%, são 6.400 espectadores. Se, adotando-se aqui o mesmo mecanismo do Maranhão... É, pessoas testadas e vacinadas. Ou vacinadas, né? Eu acho que e vacinadas. E vacinadas, porque aí você e vacinadas, exatamente. 40 mil. 40 arena, mil, Castelão. Castelão dos Maranhenses. Que tem gente para pessoas testadas e vacinadas, né? Aí mantendo o distanciamento, pensar, com máscara. Gente, porque você imagina, Xmara, vamos visualizar aqui a Arena das Dunas. Você tem plenas condições de colocar ali 6 mil pessoas espaçadas, distribuídas em ilhas. Não é? Em ilhas. Não dá nem para perceber que tem tanta gente. Mas assim, olha, se a gente for um pouco mais cauteloso e conservador, a gente pode pensar em alguma coisa, digamos, em 10%. Pode, não é? Claro, qualquer coisa. E vai, qualquer coisa tá de bom monitorando tamanho. E vai observando. Não é? Como agora mesmo o governo está flexibilizando. Isso. Não é? O decreto nos próximos... Flexibilizou bastante. Nos próximos 14 dias. E vai observando e vai monitorando. A situação, me parece que a situação sanitária do Maranhão é uma das mais... É uma das menos graves do país. Não é? Talvez por isso as autoridades do Maranhão estejam... Mas já é um alento. É, né? Estejam... pensando e talvez já é fato consumado, o secretário de esportes anunciou. Pronto, já tenha decidido pela liberação de público na final do Maranhense. Quem joga bonito usa telha Brasilite na obra. Brasilite é a marca da confiança e garante 10 anos de garantia se você utilizar o sistema completo. Não jogue descoberto, marque um golaço. Proteja-se com a telha Top Comfort, a telha que proporciona ambientes até 8 graus mais frescos. Isso é tecnologia, qualidade e confiança para você. Telhas Brasilite Top Comfort, a telha que cobre o Brasil é na Conjol, a casa é sua. O Rabelo Souza está dizendo que o ABC está sendo um time amador, dispensando o Marcudinho, que jogou 3 jogos, entrando no meio do segundo e fez um gol. Não é? Eu acho que Marcudinho tem razão aqui, o Rabelo Souza. Poderia ser melhor observado. Um pouco mais, né? Agora, a Anicete não. A Anicete é isso aí que ele já joga. Tem é todo o tempo que a Anicete foi testado e reprovado. Tem gente que é testado e aprovado. Isso. A Anicete foi testado e reprovado. A Marcudinho deu isso dois não quer dizer que amanhã ou depois a Anicete possa aparecer aí em outro clube, em outro estado, em outro momento, fazendo gols, não é? E se constituindo. No ABC ele não foi. Agora, a situação de Marcudinho, de fato, é diferente. Ele não foi testado ainda, não é? E... A não ser que o Moacir Júnior conheça plenamente a história anterior do jogador. Conheça o Marcudinho do futebol do Rio de Janeiro, ele era oriundo do Bangu, ou do próprio futebol capixaba. Ele está ali nas redondezas, ele é mineiro com sede, né, em Ribeirão Preto. E quando você entra, mas num momento ruim do time, você às vezes não consegue se sobressair. O momento era péssimo. Fica também junto momento, com o grupo. O momento se era hoje, péssimo. Um momento bom, né? Você disse que é mineiro. Não, Moacir Júnior. Sim, é mineiro. Sim, mas a sede dele, eu acho que ele, a residência dele é em Ribeirão Preto, né? Ele deve conhecer ali o futebol do Sudeste, Minas Gerais, Espírito Santo, isso. Rio de Janeiro, São Paulo. né? Ele trabalhou recentemente no Botafogo, embora num campeonato brasileiro, Botafogo de Ribeirão. De modo que se ele tem informações precisas, por exemplo, da falta de condição do Marco Dinho, ele tem elementos para fazer, para tomar essa decisão. Do contrário, seria prudente, essa observação aí do ouvinte é pertinente, seria prudente que o ABC lhe desse oportunidade. O Glácio Gabriel, não entendo a insistência com Anicete e Janderson Maia. Janderson, tá, acho que está indo no banco ou não está indo nem no banco? Não, mas a insistência está com problema de uma lesão. Ele se refere ao anterior. A Moacir, hoje ele está titular absoluto, né? Ele encaixou ali. Paulista encaixou. O Vinícius Paulista, ele participa já aqui do programa. E o Vinícius Paulista está jogando muito bem. Ah, agora está abrindo os braços. Ele vai falar sobre isso, Marcos. Compreender que é jogador de futebol e o braço não pode estar. Não, ele falou, ele vai falar agora há pouco, Aksmar. Ele disse que no lance foi o seguinte, naquela bicicleta do atacante do Globo. Ele disse que foi, ele não esperava a bicicleta. Conta, ele vai falar. Até eu até entendi mais ou menos. Marcos, bem rapidinho, Dara Medeiros, nutricionista, está no trânsito. Ficou muito feliz aqui ouvir a voz da gente na 98 FM. Quero mandar um beijo bem carinhoso. Muito obrigado a ela pela carona que está dando aqui ao futebol da 98. Ninguém está dizendo que o decreto da governadora Fátima Bezerra liberou torcida. Não, vocês pegaram o barco, pegaram o ônibus lotado e quiseram sentar na janela. O que a gente está dizendo aqui é o que o governo do Maranhão, para o superclássico do estadual, vai liberar até 6 mil torcedores no estádio, desde que estejam vacinados ou com teste negativo da Covid-19. É isso, aqui não se fala ainda na volta de público aos estádios, mas é questão de tempo. Eu acredito que logo, logo nós teremos sim público no estádio. O Mano Barroso e a Leda na escuta do programa lá em Campina Grande, na Paraíba, dia 5 de junho, nós estaremos lá em Campina Grande. Marco Lira, fale um pouco do América, dia 14 encerra o prazo de contratações, será que o América vem com novidades? Não? A expectativa, Marcos, é de uma contratação de um atacante, né? Já foi dito aqui pelo presidente Ricardo Valério, que era um lateral esquerdo, né? Um volante e um atacante. O lateral esquerdo já está aqui em Natal, já está regularizado, que é o Rafael Rosa. O Everton Heleno também já até estreou, agora a expectativa de um atacante. E a expectativa também, Marca, é quanto à escalação do time para amanhã, porque ele perdeu Guedes e Serginho. E será que ele vai com Everton Heleno e Giovani no meio de campo, né? Juninho, Everton Heleno, Giovani e Romarinho? Com Everton Heleno, Everton Heleno é volante, né? Certamente. Um bem avançado, ele né? Já substituiu o Felipe Guedes no andamento da partida, ele será o substituto natural. É o setor jogou um bom segundo tempo. Saiu uma saída com mais qualidade na chamada transição, né, da defesa para o meio-campo, meio-campo, ataque. O setor de defesa ele não muda, né? Deve ser o mesmo, né? Samuel, Everton Silva, Ian, o Elton e agora, o Fernando. A o dúvida é se ele vai incluir a figura de um líbero ali entre o Ian e o Elton, né? Como ele fez com o volante Serginho. Se ele não vai mudar, né? Exatamente, para oferecer um pouco mais de campo, de ação, de liberdade para o Everton Silva, principalmente. Fernando certamente deve ter tido a mesma orientação. Mas é uma questão de característica, é natural aquela jogada de apoio bem perto da linha de fundo de Everton Silva, mais natural ainda a precisão do passe, porque não é um cruzamento à toa, é um passe direcionado e que geralmente encontra o companheiro muito bem colocado. Encontrou o Romarinho duas vezes, não, uma vez, a outra que Romarinho tentou tirar do goleiro, foi dele também o cruzamento, né? Foi, ele foi aquele jogador, foi o principal jogador, o né? Defendeu o Arthur. Isso. Nas jogadas ofensivas do América. O ataque, o Alisson pernambucano e o Juan. O cabeceio do Romarinho voltando para o Alisson fazer o gol, foi cruzamento de Everton. Fernando foi que cabeceou. Não foi Romarinho? Não, foi Fernando. Deu voltando para o gol do Alisson pernambucano. O cruzamento foi de Everton Silva. O cruzamento do segundo gol do América foi de Everton Silva também. Uma jogada ofensiva começou com Everton Heleno. Exato, para o cabeceio aí sim do Romarinho direto para o gol, não é? De modo que essa jogada da lateral direita, no caso do jogo passado, da ala direita, porque ele estava sem aquela obrigatoriedade de entrar no meio da defesa para fazer cobertura, enquanto lateral, que é um papel que o lateral cumpre, quando se joga com uma linha de quatro, não é? Ele sem essa obrigação, ele fica mais liberado para as jogadas de apoio, não é? Para jogadas ofensivas. E de fato, a marcação não é o forte dele. O forte dele é o apoio. É. Embora aqui e acolá, batendo lateral com lateral, jogando de ala, ele vai precisar também exercitar um pouco o trabalho de marcação. Pontualmente, 20 horas, o técnico Hugo Chacon me disse hoje que o Globo está tentando a contratação do Eric, aquele jogador que apareceu muito bem no Globo, acho que começou aqui no Globo, não é? Tá jogando no futebol de Minas Gerais, no Pouso Novo de Minas Gerais, o Eric. Está tentando o Eric, a volta do Eric, está tentando o empréstimo do volante Judson. Que pertence ao América e que estava, se eu não me engano, no futebol de Minas, não é? No futebol mineiro, o Judson. O Judson já saiu no bid do América hoje, não sei se será emprestado ou não, mas é jogador que interessa ao técnico Hugo Chacon do Globo. 20 horas e um minuto. Está indo para o Globo mesmo o Chacon, não é? O Chacon, o Judson. O volante Judson, como me disse o Hugo Chacon hoje, que tinha interesse, então agora confirma aqui o Yuri Rocha que o volante Judson do América está sendo emprestado ao Globo. Em 4 minutos a gente volta. Oferecimento Cachaça 51, uma boa ideia. Não tem plano? Tem Multimedical. Potiguar Farma, a mais popular de todas. AMG Energia Solar, economize até 95% da sua conta de energia. Ligue ou fale 994285739. Conjol e Quartzolite dão show de bola na sua obra. Agora você já sabe, para resolver tudo é no posto Novo Horizonte, BR-101 Neópolis. E Cozerne, instalar antena perto dos fios é gol contra. Não vacile, não. 98 FM. A 98 FM apresentou. Tocando a bola. Oferecimento. Não use a máscara com desleixo. O nome dela não é porta-queixo. 51. Uma boa ideia. Não tem plano? Tem Multimedical. Presidente Bandeira 375 Alecrim. E Avenida Nilo Peçanha 231 Petrópolis. Ligue 2030-8004. Ou pelo nosso WhatsApp 98191-7077. Potiguar Farma, a mais popular de todas. Entrega para toda a Zona Norte. WhatsApp 999249091. AMG Energia Solar, economize até 95% da sua conta de energia. Ligue ou fale 994285739. Conjol e Quartzolite dão show de bola na sua obra. Agora você já sabe, para resolver é tudo no posto Novo Horizonte, BR-101 Neópolis. E Cozerne, só construa bem longe da rede elétrica. Não vacile, não. 98 FM. Minha gente, eu tava aqui pensando, eu dava pra ser esse negócio de juíza de futebol, viu? É tanto impedimento que eu marco aqui nesse bairro. Outro dia mesmo eu impedi seu João, que tava construindo perto da rede elétrica, de tomar um choque. E volei também, me aparece aqui empinando pipa perto dos postes, eu apito logo agora. Quem inventa de instalar antena perto dos fios, eu toma logo o cartão vermelho. Eu já tô gostando de juíza. Pra começar, vai. Não vacile, não. Cozerne. Nada melhor do que sair da retranca e fazer um golaço, né não? Futebol é igual a obra. Quando você escala os produtos certos, o jogo fica bonito. Por isso mesmo, escale Quartzolite para sua reforma ou construção e faça bonito. Entre em campo na Conjol e leve rejuntes, argamassas e impermeabilizantes Quartzolite com o menor preço, o maior prazo e estoque da cidade. Não perca esse gol. Quartzolite é Conjol. A casa é sua. Somente uma farmácia que traz as melhores ofertas divulga no time de peso para que você fique bem informado. Confira nossas ofertas: desodorante Above Aerosol Fragrâncias, R$4,99. Fralda Little Baby Mega, R$25,90. Nebulizador On Room Inala Pop, R$129,90. Lavanda Johnson 400ml, R$29,90. Vitaxon 1 Gama Vitamina C, R$7,90. Kit Derma One com 2 sabonetes íntimos, R$11,90. 3663-5684. Ou nos chame pelo WhatsApp 99924-9091. 98. sua conta de energia vai sumir. Chegou a MG Solar, então não perca mais tempo e comece a economizar. A MG, energia solar na sua casa ou empresa. A MG é muito mais economia pra você. Não. Conta de energia eu não pago mais não. Solar. Energia solar sustentável é o melhor investimento para sua casa ou empresa. Quer ficar livre da sua conta de energia? Então passa lá na MG. Tá esperando o quê? Passa lá na MG. Rua Antônio Ribeiro de Andrade, 183, Neópolis. Quando você vai ao posto de combustíveis, você normalmente espera algo mais. Você procura resolver outros assuntos, ou seja, ganhar tempo. Na conveniência e posto Novo Horizonte é assim. Você abastece seu carro, troca o óleo, paga contas, faz saques, aposta na lotérica, tem Subway, cervejaria, café da manhã, almoço e jantar. Agora você já sabe, para resolver tudo é no posto Novo Horizonte, BR-101 Neópolis. Pra todo tipo de festa, tem. Pra todo tipo de empresa, tem. Segurança, conforto e a melhor localização. Arena tem. A Arena das Dunas oferece uma estrutura multifuncional sem comparação. Seja para eventos exclusivos ou de grande porte e até escritórios para todo tipo de empresa. Conforto, segurança e a melhor localização. Na Arena das Dunas você tem. Bola, 20:07, deixa eu mandar um abraço aqui para o Jair e para toda a equipe lá da Esquina Ciclo. Bicicletas, peças e serviços ali na Presidente Bandeira 972 no Alecrim. 3223-3864, Esquina Ciclo e a IR Ciclo, parceira do nosso futebol. 20:07 agora. Nós teremos jogo amanhã, 15h, 14h30 começa o futebol da 98 para a Sul e América, lá no estádio Edgarzão, na terra do Exmar Tavares. A gente vai logo cedo, vamos comer uma peixada lá no Chico Félix. O Exmar já se coçou agora para ir junto, já se coçou para ir na viagem, vai ter a peixada. Peixada 151, Marcos, não combina muito não, viu? Não, mas aí o cara... o cara ainda trabalha, não, é bom, o né? O cara que não consegue comer uma peixada sem ter tomar cachaça... Dá sono, Marcos? Tem que matar o cara. Aí tem que atar. Aquela peixada, aquele pirão, dá é sono, né, Exmar? Uma peixada com suco... Um suco de limão. Bora! Pronto. Cachaça 51 é boa, é uma delícia, é uma boa ideia. Mas quando tiver de folga, quando né? Quando tiver de folga. Depois do jogo, do jantar. Tenha calma, pelo amor de Deus. São 20:08 agora. Vamos ao noticiário do América. Tá pedindo passagem aqui no Tocando a Bola. Ok, Marcos, o técnico Evaristo Pisa, que encerrou hoje pela manhã os preparativos, né? Lá na Arena América e por volta das 13h30, né? Após o almoço, a delegação seguiu para a Sul. Tá todo mundo concentrado, todo mundo descansando para esse jogo importante, né? Contra a equipe do Açu. Como a gente já colocou aqui na primeira meia hora, né? Ele não vai contar com Guedes, que recebeu o terceiro cartão amarelo, e não conta com Serginho, que foi expulso. E Rafael Rosa foi regularizado, tá no BID. A gente tá tentando aqui a informação com o Canidé Pereira se o Rafael Rosa viajou, né? Porque o América não libera, né? A relação, não libera os relacionados, né? A cada jogo. Então a gente não sabe se o Rafael Rosa viajou, mas ele chegou ontem, né? Com todo o respeito, né, Marcos? A assessoria do América, mas não faz sentido você não divulgar a relação. Qual é o... É mais o técnico, né? O técnico é que não chega e não libera. Mas pra jogar com a Sul, esconder o quê? Né? Porque esconder isso aí a relação. Pois é, a relação de quem viajou, né? Isso não adianta. E todo mundo sabe qual é o time do América que vai a campo. Todo mundo sabe. Então... A relação não foi divulgada, a gente está tentando aqui com o Canidé para saber se o Rafael Rosa viajou. Mas chegou ontem, né, Ismar? Chegou ontem, foi regularizado hoje, né? Então acredito que somente no próximo jogo, quem sabe contra a equipe do Globo no domingo. Esse Rafael Rosa estava no Ercílio Luz de Santa Catarina. Isso, os caras parece que eles pegam um foco de um mesmo time. Porque além do Rafael Rosa, que saiu do Ercílio Luz aqui para o América, o Giovani, aquele que estava no Globo, saiu do Ercílio Luz para o Santa Cruz de Natal. Exato. E a gente, às 20h30, a gente já marcou com o doutor Marcos Rego para falar sobre o Departamento Médico do América, que ainda tem Flávio, ainda tem o Peri, tá, que demorando, a expectativa, né? Flávio Boaventura. Porque ele passou pelo exame de imagem, só que ele está sentindo dor. Ainda está sentindo, né, na posterior da coxa. Então, como o doutor Marcos Rego disse, o atleta é que tem que dizer se está ou não sentindo dor. Se ele está sentindo, então não adianta. Não tem um aparelho para medir, né? Aí Peri, a expectativa era dele ser liberado para o jogo de amanhã, mas foi vetado. Iranilson tem um exame amanhã de imagem, né? E daqui a pouquinho a gente vai falar com o doutor Marcos Rego e ele vai colocar a posição de cada atleta que está no departamento médico. Hoje pela manhã, após o treinamento, o Evaristo Pisa, né, concedeu uma entrevista ao assessor de imprensa Canidé Pereira, falando desse jogo da equipe do Açu, porque segundo Evaristo, 7 jogadores foram regularizados hoje na equipe do Açu. Então ele disse que assistiu 2 jogos, mas agora com a chegada desses 7 jogadores, ele não sabe como é que vai o Açu. E ele fala nessa entrevista hoje pela manhã, após o treinamento lá na Arena América. Evaristo Pisa, professor, mais um jogo importante, dessa vez fora de casa, e de certa forma vai ser o primeiro jogo fora de casa do América, né? Fora de Natal, fora da região metropolitana. Como montar esse América, que inclusive vai com desfalques para esse jogo contra o Açu? Sim, primeiro jogo fora, sempre os jogos em Natal. Um jogo de uma dificuldade, uma adaptação em relação a tudo o que envolve. As condições do campo, ao adversário. Vi agora, ainda pela manhã, chegada de 7 jogadores no BID do Açu, então a gente tem as informações dos 2 jogos anteriores e agora com a chegada de 7 atletas. Acho que a gente tem que ter posição no jogo, sabendo jogar o jogo, se adaptar o mais rápido possível a esse jogo e que as reposições, né, dessas perdas consiga suprir e potencializar o grupo para que a gente consiga o objetivo de trazer a vitória. O Açu vem de resultados negativos, mas isso não quer dizer que tem que baixar a guarda, não, não é isso? Sim, com certeza. Cada jogo é um jogo, eles vêm numa adversidade e a gente numa necessidade de buscar, né? Então, mais uma vez eu ressalto, brigar forte, disputar forte, manter o espírito vivo, né, que a gente teve nesses 2 jogos do retorno. E conseguir o resultado. Acho que o resultado vai ser o mais importante nesse jogo de quarta. Esquecer um pouco até as questões das variações do modelo de jogo e sim focar em trazer o resultado para que daí a gente possa, já na quarta rodada contra o Globo, na Arena das Dunas, poder fazer mais um grande jogo. Mas para isso é importante demais o resultado positivo nesse jogo contra o Açu. O resultado positivo contra o Santa Cruz muda o astral, muda o clima, e isso é muito importante para o segmento do campeonato, né, professor? Sim, principalmente da maneira que foi. Era um momento de onde a gente estava ganhando o jogo, um jogo controlado, de repente um pênalti e uma expulsão. Você toma um empate e com um homem a menos, você consegue já dar uma resposta rápida, consegue fazer o segundo e suportar, né? Até o final do jogo, com uma organização, com uma disposição muito grande dos atletas, uma superação, e fizemos esse resultado que nos deixa nessa zona de classificação, mantendo sempre próximo do nosso adversário, que é o ABC, o primeiro colocado, não perdendo de vista, para que daí, conseguindo esses resultados, a gente possa no confronto brigar pela primeira posição do grupo. Tá aí o técnico Evaristo Pisa, Marco, falando, né, do jogo contra a equipe do Açu. Como a gente bem colocou aqui, né, ele disse que assistiu 2 jogos do Açu. Mas só que hoje, quando ele olhou pela manhã, tinha 7 jogadores da equipe do Açu no BID. Então estão liberados. Então ele não sabe agora como é que o Açu vai a campo, né? Pela campanha que o Açu vem realizando, pela adversidade dos resultados, é muito provável que o Açu tenha várias modificações. É. Não sei se entraria logo com os 7. É, para o começo da partida, mas desses 7, alguns jogadores certamente devem ter presença garantida nesse confronto com o América. Eu acho que o Pisa colocou bem, acima de tudo, o resultado. Agora, se você ao mesmo tempo consegue o casamento, a associação de resultado e desempenho, você passa a vivenciar um cenário muito mais positivo, não é? Porque é isso que dá confiança a um time. Ganhar é sempre ótimo. Agora, ganhar na bacia das almas, ganhar com extrema dificuldade, sempre gera um clima de desconfiança. Ganhar e ganhar bem, vencer e convencer, você vai fortalecendo o outro lado, o lado emocional, o lado psicológico, o lado mental. Havia um velho treinador, que foi, aliás, um ícone do futebol brasileiro e mundial, que passou por aqui nos anos 70, Danilo Alvim, o príncipe do futebol, Center Half, como se chamava antigamente, da Copa de 1950, ele dizia quase todos os dias nas entrevistas que concedia: ganhar é hábito. É hábito. É. Ele era técnico do ABC no tetracampeonato de 1973. E a gente precisa cultivar esse hábito. Se você ganha hoje, amanhã e depois de amanhã, você se acostuma a ganhar e dificilmente vai perder. De modo que você conseguir realmente a cultura, o hábito da vitória é sempre muito importante. Vencer e convencer, mais importante ainda. Se em algum momento eu disse aqui que o ABC vai jogar domingo, O ABC quinta-feira vai jogar na Arena das Dunas, eu me equivoquei. O ABC vai jogar no estádio Frasqueirão na quinta-feira, enfrentando a equipe do Palmeiras. Tá feita a correção aqui, meu caro Rony Patterson. Tá certo? Eu acho que é o outro Rony esse aqui, não é o fisioterapeuta, né? Tem o mesmo nome dele. Você sabia que a Potiguar Farma agora faz parte do time do futebol da 98? Isso mesmo. A Potiguar Farma entra em campo patrocinando toda a temporada do nosso futebol em 2021 pela 98 FM. Somente uma farmácia que traz as melhores ofertas divulga num time de peso que você merece. Conheça nossas ofertas pelo Instagram, @PotiguarFarma, ou nos chame pelo WhatsApp, pelo 999-24-9091, ou ligue 3663-5684. Potiguar Farma, entregamos em toda a zona norte da capital. Exmar Tavares, o José Maria Lima está dizendo aqui que Marco Dinho joga mais que Vitinho. É, a gente precisaria ver. Ver, né? Ver. Que se dê alguma oportunidade do Marco Dinho, né? Demonstrar esse potencial, que o ABC busque mais informações, quem sabe, para subsidiar o próprio Moacir, né? E tentar demovê-lo dessa... Se de fato é uma informação verdadeira, né? O que eu conheço do Marco Dinho é o que exibiu durante os minutos que entrou contra o Potiguar e mais... 2 ou 3 jogos que ele entrou, aliás, muito pouco tempo, né? O Jaedson Freitas, que é narrador da 93, lá de Mossoró, né, Marcos? Uhum. Ele está dizendo aqui que o Açu, pelo que apresentou diante do Potiguar, não é muito diferente do time do primeiro turno. Segundo o Jaedson, jogadores que chegaram da parceria até que entrem em ritmo, o campeonato terá acabado, ele está dizendo. E que Marielson ainda é o melhor da equipe. Tem um volante chamado Russo, bom jogador, e um meia rápido, Jefinho, não é? Eu vi um jogador também que me chamou a atenção no Açu. Eu acho que ele é lá de Açu mesmo, me parece que é Pedrinho. um jogador magrinho, só, rápido. Só antes de entrar aí na questão do time de Assu, em relação à origem, por exemplo, ele vem do futebol carioca, mas não vem do primeiro time do futebol carioca. Agora, não custa lembrar que, por exemplo, nessa nova fase do Potiguar de Mossoró, tem vários e vários oriundos do futebol do Rio de Janeiro, da segunda divisão, e tem muitos jogadores de bom nível técnico. Vi hoje mesmo, foi hoje que você postou sobre Alexandre. Isso. Alexandre Talento, não é? É. Muito bom jogador. Muito bom. Foi base do Botafogo ele. Ele entrou durante a partida contra o ABC e acabou de desmantelar no segundo tempo toda a estrutura e a esquematização tática do time do ABC naquela oportunidade. O Valber, quando sai daquela posição original, abrindo uma linha de três ou de quatro pelo lado direito e cai pelo meio para distribuir o jogo, tem muita qualidade técnica. De modo que a origem do jogador, ele estava no futebol do Espírito Santo, que hoje não é uma força, né, no futebol brasileiro, mas isso não quer dizer muita coisa. De repente o Marcudinho pode ser um jogador importante, que ele tenha a oportunidade para desenvolver. Outros tiveram. O Anicete mesmo teve oportunidade de sobra e não conseguiu provar. Foi reprovado. Marcudinho não teve ainda. Em relação ao time do Assu, eu acho que o treinador vai encaixando essas peças aos poucos. Tem impressão, né, que ele não vai nem estar à beira do gramado. Tem impressão? Não, não vai estar. O Paulo Pereira, ele chegou, comandou, treinou, e aí quando foi fazer a testagem para o jogo... Veja como a falta de planejamento interfere de forma muito negativa. Você fazer esse tipo de intervenção... É claro, é quase que desespero de causa para tentar evitar um rebaixamento, embora a situação do Palmeiras de Goiânia seja muito complicada em decorrência da questão da punição. Mas você fazer esse tipo de troca, sobretudo quando é uma troca, se chega o técnico para trabalhar um grupo de bom nível formado, ele muda um pouquinho, uma peça aqui, outra ali, a estrutura de jogo, o aspecto motivacional, como está ocorrendo, por exemplo, com o ABC, a mudança na questão tática, não é? Uma marcação mais adiantada e mais pressionada na saída de bola do adversário, uma ou outra mudança, a entrada do Denner no meio campo, a chegada do Claudinho, mas são dois. Agora, você fazer, por exemplo, uma troca tão radical e querer que um grupo de sete jogadores, sem treino algum, a não ser que viessem todos de um mesmo time, não deve ser o caso. Não. Então, é muito complicada e problemática, não é, a situação de Assu no campeonato, que vai precisar se reinventar. Por mais, eu não estou colocando em causa e em xeque a capacidade do técnico contratado, mas por mais capacidade que tenha o profissional, é sempre muito difícil fazer esse tipo de reversão, né? Eu fiquei muito bem impressionado com o Paulo Pereira. Eu vi a entrevista. E com o Bernardo, essa parceria que foi montada com ele, que parece que é uma parceria muito séria. Pessoas sérias. Pessoas sérias. Isso. Vi também a intervenção do Bernardo no domingo, entrevistado pelo Capixaba e pelo Dionísio, não é? Pessoas sérias, pessoas dignas, pessoas decentes do futebol. É que a intervenção tal como foi se tardia, deu, né? muito complicada, complicada, porque é uma mudança muito radical. São 20 horas e 24 minutos. Todo mês tem um aumento na tarifa de energia, muda a bandeira, sobe a conta de luz, você vai ao desespero. Eu vou dar uma dica para você diminuir aí a sua conta de energia em até 95%. É muito fácil. Ed Oliveira já está agilizando, não é, para também aderir aí a este modelo de economia. É muito fácil. Você vai ligar para o 994-28-5739, é o telefone da MG Solar, o consultor da MG vai lhe atender e vai lhe passar todos os detalhes. Eu vou dar um outro exemplo claríssimo aqui. A Woods Barbearia do meu amigo Ranieri, ele tinha um consumo mensal de R$ 751. R$ 751. Depois que ele fez o projeto com a MG Solar, o custo dele com energia caiu para R$ 32. Olhem que diferença brutal. Você pode se beneficiar com essa economia de até 95%. Ligue agora 994-28-5739, que o Álvaro Gouveia e equipe garantem para você uma economia de até 95%. Noticiário do ABC está chegando agora. Marcos, depois que o ABC passou a dar oportunidade e a vez a alguns garotos das categorias de base, o clube começa a ver essa valorização dos atletas dentro da sua categoria de base, naquela área que fica ali próximo ao estádio Frasqueirão. No entanto, agora há pouco, o presidente Miramax estava com a comissão, através do engenheiro também do clube Paulo Tarcísio, é que o ABC vai colocar uma proteção para evitar que pessoas entrem com facilidade naquele setor. E outras novidades irão surgir dentro desta categoria. O presidente Miramax, ele fala a respeito deste assunto e desta novidade no clube. Jackson, assim, eu acho que a base, a gente sabe que precisa ser valorizada, né? E a gente tem frequentado para ver o que a gente pode realmente humanizar a base, né? Melhorar e dar melhores condições para que cada vez mais a gente continue muito forte na base. Eu vejo que você aqui mais próximo, até com toda a sua diretoria, pode até inibir a presença de algumas pessoas que vêm aqui tentar assediar essa garotada, né, Bira? É verdade, eu acho que as coisas quando tá muito solta, né, Jacques, fica muito fragilizado. E a gente tem tido uma postura de tá junto dessa garotada, né? A gente tá sempre falando com os meninos da base, né, valorizando. Para você ter uma ideia, esse jogo a gente ofereceu premiação para eles passarem de fase, né, coisas que a gente não é costume fazer isso, né. Então a garotada, você viu lá que eles se doaram, né. Por pouco não passou, né? Faltou um pouquinho de sorte aí nos pênaltis, né? A gente tem que ter competência também. Mas infelizmente os meninos treinaram um pouco penalidade, né? Até porque provavelmente não acreditavam que poderia fazer esse feito. Também teve aquela questão da indisciplina. Se os jogadores que não foram afastados naquela oportunidade tivessem até jogado aqui no Frasqueirão, a história seria outra, diferente, até para o jogo da volta. É verdade, mas foi uma decisão de quem está trabalhando no dia a dia, né? Eu, como presidente do clube que estou, eu só pude dar respaldo para o pessoal, porque a gente precisa ter consciência que a gente tem que formar, além de atletas, bons atletas, formar homem também. Então, assim, tem regras, tem que ser cumpridas, né? Então a gente tem que ter essa noção e para que as regras sejam cumpridas e a garotada comece a ter noção que se fizer algo errado, ele vai ser punido. Ô, Beira, encontrei você aqui, inclusive, coincidentemente, passando aqui, fui dar uma observada ali em alguma coisa do ABC, colher algumas informações, encontro você exatamente aqui no local. Eu lembro que em outra oportunidade você disse que tinha um sonho em colocar aqui um projeto em algo que viesse a ser de imobiliária aqui. Um projeto bem diferente. Esse projeto, ele ficou só no papel, Bira? Não, esse projeto, nós temos já uma carta de intenção, né, que a gente tem trabalhado em cima dela. Estou recebendo de um outro grupo com um molde diferente de negócios, que deve estar recebendo até sexta-feira essa outra carta de intenção. Quanto mais forma de trabalho e propostas, melhor para a gente definir e decidir. Haja vista, Jacques, que não é uma proposta de Bira Marques, é uma proposta de clube, né? Então tem que ser bastante analisada, ter muita precaução, porque isso pode realmente melhorar bastante a vida do clube. A gente pode ir para um outro patamar de negociação, de negócios, né? A gente tem consciência disso e quem sabe pode dar certo e vai ter um clube fica com um futuro aí bastante animador, né? Que a gente sabe que o futebol não é difícil, ou a gente tem valores extra para fazer o futebol do dia a dia, ou vai ficar muito difícil para a gente, principalmente numa pandemia dessa, né? Você não tem quase onde vai buscar recurso, é numa correria danada, ainda bem que a gente passou em duas fases da Copa do Brasil. Pretendemos passar nessa próxima aí, vai ser para coroar realmente o nosso trabalho que vem sendo feito. Quem sabe se a gente não repete 2014 aí. Eu vejo que a diretoria do ABC hoje tem algo assim bem animador depois dessa mudança de comando. Parece que foi na hora certa, né, Bira? É também, né? Eu acho que Silvio foi uma aposta, é um cara bastante trabalhador, né? um homem de caráter, a gente tem que respeitar isso. Nos deu duas passagens na Copa do Brasil, que foi importante. Mas vida que segue, né? Isso acontece no futebol, né? As coisas passaram a não encaixar, né? A gente trouxe o professor Moacir, as coisas estão começando a encaixar, estão começando a jogar diferente, da forma que a torcida gosta, inclusive, né? Então a gente vai continuar tocando a vida do clube. Quando eu passei aqui, que eu vi que coisa boa tinha por aqui no ABC, pelo menos, Cláudio, você que tem uma visão de futuro muito grande, conhece muito bem Natal, era um sonho aqui, uma realização de um empreendimento nessa área. Lógico, a gente enxergava isso lá atrás, né? O doutor Zé Nilson de Sá enxergou isso lá atrás, quando ninguém acreditava. Mas nós temos um potencial muito grande aqui. O ABC é uma realidade, na verdade. Hoje a gente tem o olhar do presidente, inclusive a presença do presidente, muito firme aqui na base. Eu fico muito feliz porque essa causa base é uma proposta do ABC, ela é uma referência para o ABC. O ABC hoje está no top 10 da Copa do Brasil. Né? Isso é muito claro, o ABC está no top 5 de referência no Nordeste do tratamento com categoria de base. A gente sempre está aí fazendo com que apareçam jogadores. Nós temos um trabalho que foi feito de captação para o Fred Menezes, que ele, junto com o Tostão, junto com o Gilmar, eles, com o Rafael, eles fazem um trabalho muito bem feito. Então, esse trabalho, inclusive com os colaboradores, nós temos um grupo de colaboradores que estão ajudando bastante aqui a categoria de base. Essa matéria, Marcos, ela foi feita por volta das 18 horas, antes da nossa chegada aqui da 98 FM. Então, eu disse, presidente, vamos sair daqui, está muito escuro, perigo aqui nessa área, né? Não tinha nenhum segurança lá. Imagina você no escudo ali com Bira e Cláudio Portinho. Tava lá Paulo Tassista e outras pessoas ligadas à diretoria. Agora, no profissional, cara, Vitinho... Cara, chega ali, violento do jeito que tá Natal, um canto escuro, pega você, Paulo Bira, Tassista, Cláudio Portinho... Paulo Tassista gordinho do jeito que é, não corre daqui pra lá. No profissional, Vitinho, João Vitor, Marquinhos e Alisson Bala, tem sido destaque. O volante Jonathan jogou o titular pelo Alecrim, fez o gol lá na ressacada. O meia Edgar também está despontando muito bem. Thalisson, que desde os 14 anos está no ABC, veio de uma cidade chamada Baraúnas. Tava no Inter... Baraúnas ou é Baraúna? Baraúna. Baraúna, que fica ali vizinha à cidade de Mossoró. Gabriel China, o Cruzeiro está de olho, eu tive essa informação. Só que tem um detalhe, Aximar. Sub-15, sub-17, parado por conta da pandemia. E sem a prática do futebol, é difícil ter a visibilidade só desses garotos. Só tem que aprender a cobrar, ensinar os caras a cobrar pênalti. Vale pro ABC, vale pro América, vale para a federação, para todos os clubes. Para você potencializar um trabalho de base, é fundamental, fundamental um calendário atrativo. Você não pode limitar, por exemplo, um atleta sub-20 a um número em torno de 12, 14 jogos no ano. Isso é inadmissível. Você tem que ter alguma coisa próxima de 40 jogos para você proporcionar a possibilidade de um crescimento muito maior. Mas se for com uma proposta dessa para os clubes não aceitam. Aceitam. O custo é muito alto para segurar uma garotada dessa numa categoria de base. O futebol brasileiro tem dinheiro sobrando. A confederação é bilionária e faz transferências milionárias para os estados. É inadmissível um futebol sub-20 jogar 12 vezes no ano. Agora são 20 horas e 34 minutos. Quando você vai ao posto de combustíveis, normalmente espera algo mais. Procura resolver outros assuntos, ou seja, ganhar tempo. No posto Novo Horizonte é assim: você abastece o seu veículo, troca o óleo, paga contas, faz saques, aposta na lotérica. Lá também tem o Subway, uma cervejaria e, na conveniência, além de uma variedade imensa de produtos, tem café da manhã, almoço e jantar. Agora você já sabe: para resolver tudo em um só lugar, basta ir no posto Novo Horizonte. Tem mais América na parada. Ok, Marcos Lopes, conversar com o doutor Marcos Rego, né, para saber, né, os problemas no Departamento Médico do América. E a gente pergunta como está a situação, doutor Marcos Rego, do zagueiro Flávio Boaventura, né? Flávio está há muito tempo no DM. Como é que está a situação de momento do Flávio? Boa noite. Boa noite, Marquinhos. Boa noite, ouvintes. Flávio Boaventura, ele vem numa evolução, né? Ele teve uma lesão grau 2 no reto anterior da coxa, só que ele já vem a semana passada, ele já vem se recuperando bem, evoluindo bem na parte física, porém o atleta ainda sente quando vai chutar a bola, né? Quando vai entrar em contato com a bola. Mas a expectativa dele é que se não por esse jogo de domingo, talvez seja precoce ainda, mas a próxima semana ele já deve estar retornando já. Doutor Marcos, e a situação do Peri? Porque existia a expectativa dele ser liberado. A gente conversava semana passada e você dizia que existia a expectativa dele ser liberado para o jogo de amanhã contra a equipe do Açu, mas não foi liberado, continua vetado o Peri? Isso, hoje de manhã eu estive lá, examinei ele. O atleta vem em evolução também, já liberei para fazer a transição. Dou praticamente mínima que ele está sentindo, está muito bem e vai ser liberado para a transição. A gente vai reavaliando diariamente para ver se tem condições para o próximo jogo. O Iranilson tem aquele exame marcado para amanhã, quarta-feira, né? Se não falha a memória, amanhã completam dois meses, né? Do tratamento do Iranilson, é isso? Exatamente. O Iranilson amanhã vai submeter a uma nova radiografia para a gente avaliar a cicatrização da lesão. Mas o atleta, na parte física, já tá muito bem, está totalmente recuperado. É só realmente a precaução de contato até a gente avaliar essa nova radiografia que ele vai fazer amanhã. O Clebinho continua no DM, né? Que ele teve parece uma contusão grau 2, não é isso, doutor? Isso, grau 2. Clebinho continua no DM ainda. Como é que está o Elvinho, né? Que foi testado com Covid-19? Esse Elvinho está bem. Ele hoje foi no infectologista, doutor Araújo, que solicitou alguns exames. Mas clinicamente o atleta está bem. Se não me engano, ele está no sexto dia de doença hoje e está evoluindo bem. Assim, a gente está sempre em observação, né? sempre em contato com ele, mas está evoluindo bem, graças a Deus. Ok, doutor Marcos Rego, muito obrigado. Uma boa noite e um abraço em doutor Metelink Rego. Tá bom, obrigado, eu agradeço. Um abraço a todos aí. Tá aí, Marcos, doutor Marcos Rego, tirando todas as dúvidas aí do Flávio, do Peri, Iranilson, Clebinho e Elvinho. A Multimedical tem um recado importante para vocês, pacientes. Não deixem de fazer seu acompanhamento médico e exames de rotina com segurança com a gente. Agende já 84-2030-8004 ou através do WhatsApp 84-98191-7077, Unidade Nilo Peçanha, em Petrópolis, próximo ao Hospital Onofre Lopes, e na Presidente Bandeira 375, no Alecrim. Multimedical, há 19 anos cuidando da sua saúde. Exmar Tavares, está demorando, Flávio Boaventura, né? Muito, rapaz, desde o começo, praticamente. Ele saiu naquele jogo com o Globo, né? Pois é. Foi naquele jogo com o Globo. Teve a expulsão e a contusão. E de lá pra cá, nada do Flávio Boaventura. Segundo o doutor Marcos Rebos, quando ele bate na bola, ainda sente, né, Dô? Pois é. E o Ian, que a gente elogiou tanto aqui, rapaz, ele teve oscilou nos últimos jogos, né? Uma queda brutal de rendimento. O Elton deixou uma boa impressão inicial, mas o América precisa ter alternativas, não é? Você, sobretudo no Campeonato Brasileiro, num primeiro momento, são 14 jogos? Isso. 14 jogos, não, grupo de 8, ida e volta, 14 jogos. Você vai precisar de volante e zagueiro numa competição mais ou menos longa. Você tem que ter em quantidade suficiente. Quantidade e preferencialmente com qualidade. Mas precisa ter reposição porque é uma posição que exige muito, né? Tem muito contato, o jogador, o defensor, usa muito da força para desarmar o adversário e geralmente isso acarreta cartão amarelo. O próprio jogo também predispõe à contusão, né? De modo que você tem dois por posição e às vezes um quinto, vamos dizer, são dois zagueiros de área pela direita, dois pela esquerda, mas o ideal é que você tenha, além desses quatro, mais um reserva eventual. É, e aí já para o jogo de amanhã o Pisa vai ficar... É, sobretudo porque ele nesse momento mais recente ele tem utilizado uma linha de três. Embora ele tem aí já para amanhã. Embora improvisando no jogo passado, o Serginho fazendo o papel de líbero. São 20 horas e 40 minutos. O Wallace Pimentel está perguntando aqui se haverá Copa do Nordeste Sub-20 este ano. Eu confesso que eu não tenho essa resposta. Se alguém estiver acompanhando aqui e souber responder, eu realmente não sei, porque os campeonatos que classificam para a Copa do Nordeste não tem nenhum em andamento. Tem nenhum campeonato sub-20 no Nordeste aí que para classificar. Em relação. A não ser que adotem o critério do ano passado. Né? Nós estamos, neste momento, vivendo uma situação atípica. Atípica. É compreensível que na atualidade, isso, desde 2020 e também em 21, haja esse processo de interrupção. A própria Copa São Paulo foi cancelada o ano passado. Não se tem ainda uma definição de como se dará, se haverá, por exemplo, em janeiro de 22. E quais os critérios, né? Exatamente. É uma situação completamente atípica. Mas eu não tenho nenhuma dúvida de que, melhorando o calendário em condições normais, você potencializa muito, a possibilidade de crescimento do futebol de base. Isso é, meu Deus do céu, isso é elementar. O Jacques colocou, os clubes não aceitam. Eu participei durante muito tempo e no tempo em que eu participei era o contrário, os clubes pediam mais jogo, mais calendário. São 20 horas e 41 minutos agora. O Erivan David está dizendo aqui: sabe quanto o Aleph Manga ganhava no Volta Redonda? R$9.000, o que foi para o Goiás. Aí deu uma entrevista lá, já se redimiu hoje, mas ele já pediu desculpa. Ele disse: olha, eu estava nervoso. Ele disse: eu quero jogar bem no Goiás para depois poder jogar num clube grande. Aí ele já disse: olha, eu estava nervoso. Essa camisa do Goiás é pesada. Eu me expressei mal. Ele se saiu muito bem no Campeonato Carioca, foi, inclusive contra os gigantes. R$9.000. Fazendo gol lá no. Esse é um custo-benefício. Às vezes o costume, né? Foi Leandro Campos que estava dando uma entrevista lá no América e disse: por que aqui no ABC? Aí pegaram aquela parte do vida, aí usaram. Não foi com a camisa do América e tal. Sempre acontece. Aleph Manga teria pedido R$35.000 para jogar no ABC. Ele foi procurado. Mas ele está indo para o Goiás jogar a primeira divisão. Claro, tá fora da nossa. Tudo bem, ele ganhava no Volta Redonda um salário compatível com a nossa realidade. Mas a projeção que ele conquistou no Volta Redonda o colocou num patamar fora da realidade do futebol do Rio Grande do Norte. Totalmente. Né? São 20 horas e 43 minutos. O Zé Augusto do Panatis é americano, é o ouvinte fiel do programa, sempre com o radinho de lado. Joia, beleza. São 20 horas e 43 minutos, vai ganhar R$90.000 no Goiás, o Aleph Manga. Olha o salto. De 9 para 90. Botou só mais uns zeros a mais, né? Aproximadamente, daqui a pouco. Aproximadamente um terço, porque daqui a pouco, né? À medida que os reforços vão chegando, que o Campeonato Brasileiro se aproxima. Eu acho que o patamar de ABC e América tende a se aproximar de R$300.000, é quase um terço do custo total de um dos nossos clubes. Completamente inviável para a realidade do atual futebol do Rio Grande do Norte. Jackson Capixaba, 20h44, fechando o noticiário do ABC, que joga na quinta-feira, 20h30, no estádio Frasqueirão, diante da equipe do Palmeira do Agreste, o Verdão mais querido do Agreste. A sessão do pleno do TJD, que julgaria hoje o recurso voluntário do Palmeira do Agreste, ela foi adiada em razão do falecimento do pai de um dos membros do tribunal. Noticiário do ABC. Marcos, o técnico Moacir Júnior jogou com o mesmo time duas vezes, Globo e a equipe do Fosse Luz. A tendência é entrar com os mesmos titulares contra a equipe do Palmeira. Um time que já está na cabeça do torcedor. Wellington, Netinho, Vinícius Leandro, Elitão e Marcílio. Vinícius Paulista, Valderrama e Denner. Claudinho, o Alisson e Vitinho. No meio campo, titulares absolutos, Valderrama e Vinícius Paulista, um par dentro de campo que deu perfeito. Os dois, dentro do clube, ganharam até um jeito carinhoso de ser chamado pelos companheiros. Que Valderrama é que raça? Que raça que é Valderrama? É o mais bravo, é o mais caro, o cachorro é o mais caro. Mas o bom é que vocês dois se entenderam muito bem, né, nessa função ali, né, mais uma vez. Faz tempo, velho, faz tempo que a gente se entende. O Valderrama tá doido, dentro de campo, fora de campo, meu irmãozão. E isso aí prevalece também, né, pra desenvolver esse bom futebol e voltar a jogar bem com mais confiança, Vinícius. Sim, graças a Deus a vitória voltou, né, cara, é importante somar 3 pontos. A gente sabe que tá na ABC, tem que ganhar todo dia. O professor tá passando isso pra gente, então a gente fica na cabeça no lugar, pé no chão, pra continuar vencendo, né? É, Vinícius, você teve assim até infelicidade em 2 lances, coincidentemente, né? Em 2 jogos no Globo. Sim. E agora com Fosse Luz dentro da área, a bola tocar na mão, né? Tem que ter muito cuidado agora com esses braços aí. Sim, a gente tá até conversando aqui, né, no dia a dia, que só erra quem tá jogando, né, cara? Infelizmente, as duas foi em mim. No Globo lá, eu erguei a mão pra não fazer o pênalti e deixar bem claro que eu não tava em contato com o atacante, né? E acabei, o cara virou uma bicicleta em cima de mim e a bola esbarrou. Agora que eu... Então é continuar trabalhando, cabeça boa. Eu acho que todo mundo tá sujeito a errar ali dentro, né, cara? O importante é que a gente tá vencendo, graças a Deus. E deixar isso pra lá. Foi o que vocês fizeram hoje à tarde? Hoje à tarde foi um mini coletivo ali, no meio campo, né? Trabalho bem pegado com o professor e o resto do time que não jogou fez a segunda parte. O que ele fez jogar mais solto, Vinícius? Porque no ex-treinador você, às vezes, não era titular com frequência. Pode ter sido essa sequência de jogos? Sim, eu acredito que todo jogador quer sequência, né, cara? Eu acho que com outro treinador tava entrando 15 minutos, 10 minutos, um tempo, tava jogando, respeito a decisão dele, mas eu acredito que quando você tem sequência, você tem confiança, e com confiança você fica mais solto, né, cara? Eu que já tô aqui 1 ano e meio, 42 jogos, tenho confiança, mas eu queria uma sequência, e graças a Deus tô tendo. E o treinador Moacir Júnior, ele exige bastante nos treinamentos, né? Muito, muito, muito. A rapaziada que não jogou treinou até com... Até que as luzes do estádio ligaram hoje, foi até a noite. Isso é bom, cara, isso é bom, isso é bom. Isso é bom porque a gente tá plantando. Isso acolhe quem planta. Esse turno do campeonato estadual será diferente? O ABC vai mesmo firme e forte para a decisão? Sim, a gente tava firme e forte, né, cara? Infelizmente a bola não tava entrando, tava acontecendo essas infelicidades aí, mas graças a Deus acho que a gente acertou agora. E a gente vem forte, com bastante humildade. Mas sabendo que a gente é o time grande de Natal, né, cara? Então a gente tem que fazer por onde para ser respeitado. E tem que ter uma recuperação muito rápida na parte física, porque a sequência de jogos, ela vem muito boa aí pela frente, né? Campeonato estadual, depois vem a Copa do Brasil, já vai entrar a Série D do Campeonato Brasileiro, até bem próximo aí, e tem que estar muito focado nesses objetivos. Exatamente, a gente até passa para a molecada mais nova aqui que é necessário descansar, que descanso também é treino, dormir cedo, sair do celular, sair, desligar um pouco das redes sociais, do WhatsApp, para estar no outro dia bem, que o professor exige bastante da gente, e a gente vai pensando jogo a jogo, entendeu? Não tem como já, claro que a gente está ansioso, a gente está pensando já na Chapecoense, detalhe, aos poucos, mas a gente está na cabeça no estadual, cara. Estadual primeiro, depois Chapecoense, depois a Série D, que é o acesso, né, que a gente almeja tanto. Obrigado pela sua participação no Tocando a Bola. Você disse que a turma tem que se desligar um pouco das redes sociais, mas depois que descobriram aí que você é conhecido como Pitbull aí da frente da defesa, agora vai tomar conhecimento de público aí, viu? Que isso, os caras, acho que todo mundo sabia, faltou você saber, mas agora que você sabe, pelo amor de Deus. Vou contar pra ninguém não, a torcida do ABC não vai saber não, viu, Vinícius? Não, mas eu acredito que isso é um apelido carinhoso, né, cara? A gente mostra nossa garra dentro de campo e eu fico feliz por ter esse apelido. Tá bom, tchau, tchau, uma boa sorte e bom trabalho. Muito obrigado, feliz de falar com você, viu? Grande abraço. Valeu. Muito bem, 20 horas e 49 minutos, uma entrevista, um bate-papo legal aí com Vinícius Paulista, né? Tô centrado, equilibrado, as palavras fluindo com muita naturalidade. E olha, o primeiro passo para você corrigir um erro eventual é reconhecer que errou. E ele, com toda franqueza, ele disse claramente que levantou os braços exatamente para evitar de fazer a penalidade. Não, como fez, que o cara como fez o Brand, por exemplo, empurrando o jogador do Fosse Luz. Mas quem está dentro da área não pode, não deve jogar numa postura de braço como aquela do Vinícius Paulista. Certamente que nos próximos jogos e nas próximas intervenções, ele estará muito mais precavido em relação a uma situação como essa. São 20 horas e 50 minutos. Marcos Lira. Eu recebi agora aqui do Canidé Pereira, eu fiz a pergunta, ele disse que sim, Rafael Rosa foi relacionado ao Tainhaçu. Muito bem, olha aí. Então, pode ser uma cara nova, pelo menos no decorrer do jogo, a depender vai no banco, do jogo. Né? Vai no banco. A não ser que o Pisa tenha muita confiança, né, no jogador. Deve ter sido indicação dele. Eu acredito que foi indicação dele, sim. É, mas mesmo assim seria uma temeridade o cara chegar num. Praticamente não fez treino, né? Não fez treino, já vai para o banco pela própria necessidade do América. Porque aí ali para ele tirar o. Para ele botar o Rafael Rosa, O Fernando, do ponto de vista defensivo, ele cumpre bem o papel, não é? Ele não tem, obviamente, a desenvoltura que tem o seu companheiro lateral do outro lado, do lado oposto, Everton Silva. Mas Everton Silva vem fazendo isso há quanto tempo? Eu acho que trabalhando mais, persistindo, perseverando, o Fernando pode também progredir e equilibrar mais ou menos o seu futebol entre as ações de defender e um pouco mais de qualidade e desenvoltura também numa busca de linha de fundo para jogada de cruzamento. Ele se aproxima, ele vai até uma determinada faixa do campo, intermediária, prolongamento da linha de grande área. Mas é muito raro, é muito difícil a gente ver o Fernando na linha de fundo. E da linha de fundo, o cruzamento tem uma origem muito mais perigosa para a defesa adversária. Muito bem, Capixaba, 20:52. Marcos, a fisiologia do clube do ABC já tem aí o comando do Lawrence, profissional de educação física, que está assumindo aí no lugar do Ricardo Melo, foi a informação que a gente havia dado logo que terminou o jogo lá no estádio Frasqueirão. Informação do repórter Jackson Capixaba com a absoluta exclusividade em primeiríssima mão, não é? Aí muita gente ficou reclamando, pô, mas o cara foi demitido a imprensa não demite ninguém. Noticia. Mas a imprensa também, o repórter não é baú, ele não é assessor de imprensa do clube. Se ele tem a informação de uma fonte fidedigna que aquele profissional que está trabalhando naquele momento será dispensado, é dever de ofício dele. Ele não pode esconder a informação. Ah, mas vai criar um constrangimento no clube. Tanto é, Marcos, vazou. A informação vazou. Que eu tenho é que o Ricardo Melo encarou com naturalidade a sua saída, porque a mudança de comissão técnica sempre tem essa mudança e a exigência, e está saindo numa boa e acertou tudo direitinho com o time do ABC. Do repórter, do contrário, ele estaria sonegando. E em relação ao Sub-20, o ABC... Seria assessor de imprensa. O ABC vai manter, em relação ao Sub-20, essa mesma formação para o Campeonato Estadual e Copa do Nordeste, e vai viabilizar uma Copa Regional aqui em Natal. De repente, poderia até participar das competições da Secretaria de Esporte e Lazer. Olha, essa... Tem mais um minuto. Essa rotina Isso acontece hoje todo dia no futebol. O treinador, ele pelo menos ele leva o preparador físico e o assistente. Isso é normal, os caras ficam... É rotina, tanto que o Ricardo Melo encarou com normalidade, com naturalidade, porque faz parte do dia a dia do futebol. E é um excelente profissional. É um excelente profissional, Ricardo Melo. Sem milindre, no caso. Não há porquê. Foi nem ele, são outras pessoas que ficou, rapaz, mas pô, tinha que esperar. Não. 20 horas e 54 minutos, minha gente, é fim de jogo, é fim de papo. Tocando a Bola amanhã será apresentado pelo Dionísio Outeda. Jackson Capixaba e eu estaremos voltando. Por essa hora a gente vai estar chegando em casa na volta de Açu. Valeu, minha gente. Futebol começa amanhã, 14h30. Tchau. 98